em ondas médias 1410 kHz, curtas de 25 metros, 11.845 kHz, frequência modulada 94.5 MHz, sintonizam PRE7, América, São Paulo, Brasil. América, Rádio da Gente.